Cerca de 300 promotores de justiça do Ministério Público de Minas Gerais se reuniram nesta quarta-feira, 13 de outubro, no encontro presencial e também online com o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior. O objetivo foi solicitar aos promotores de justiça de todo o Estado que façam contato com os deputados federais das respectivas regiões para que votem contra a PEC 05, proposta de emenda à Constituição, que propõe alterar a composição do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Segundo Jarbas Soares, procuradores e promotores de justiça não aceitarão a interferência de um órgão administrativo na atuação do Ministério Público. Nós não negociamos os fundamentos da independência do Ministério Público. Não negociamos aspectos dessa PEC. Nós somos contra essa PEC. E a resposta é um não vigoroso da instituição contra essa tentativa. O procurador-chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, Patrick Salgado, destacou que a PEC 05 propõe a destruição do Ministério Público. É que hoje eles estão no exercício do poder, amparados e seguros na sua vida, na sua família, no seu ambiente. Porém, amanhã, eles poderão não estar mais tão seguros assim. Poderão estar na condição de vítima. E como vítima, quem será a voz deles, desses cidadãos, oprimidos nos seus direitos fundamentais, no seu meio ambiente, na sua segurança, na sua vida, na sua liberdade? Quem será a voz dessa vítima se o Ministério Público deixar de existir? Porque, para mim, não é apenas uma reforma constitucional, é destruição do Ministério Público. É exterminar o que nós temos ideia de uma instituição independente que grita pelos excluídos. A vice-presidente da Associação Mineira do Ministério Público, promotora de justiça Larissa Amaral, falou sobre a tramitação da PEC 05 e ressaltou que há dispositivos que violam a autonomia e a independência do Ministério Público. De repente, a comissão especial ela é dissolvida e o texto é encaminhado para o plenário. E, na semana passada, é apresentado um relatório que inova em vários pontos extremamente prejudiciais ao Ministério Público brasileiro como um todo. Sem a devida transparência, sem o devido debate, existem previsões no sentido de desconstituir atos funcionais de cada membro, de cada promotor, de cada procurador, de cada procurador de justiça, de cada procurador da República, o que realmente viola a nossa autonomia, a nossa independência, que são valores muito caros em favor da sociedade. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse www.mpmg.mp.br. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.